Sarape and Sex. Call back for pushback and startup. 895, 1807. Torre de Salvador, boa tarde, gol 1807, no LS, tem o campo à vista. Gol 1807, escutando a aproximação, aguardando a transição de pouso, altímetro no zero no meio, número 2 para pouso na piscina 0. Guardando a autorização de pouso, ajuste no zero no meio, gol 1807. Oceanera 63, 1-4, altímetro no zero, coordino. No solo, 1-8, direito, olho braço, chama o solo, 219. Right 10, 1-2-1-9-6-3-1-4. Ok, sorry. Sinal, Papa Tango, Juliette, Serra Tango. Meu Delta Serra Alfa, baixou e travou? Baixou e travou, senhor. Visual com tráfego, altímetro 1-0 no meio, vento 1-0 graus com 1-0 nós, sem livre pouso, pista 1-0. Ciente, Delta Serra Alfa, grato. Oceania 6314, landing with runway vacated. Oceania 6314, clear taxi Alpha reporting, hold short Juliet. Lion Alpha, hold short Juliet 6314. Tango Vitor, Mike Quebec, frequência livre para coordenação. Seria outra frequência? 12685, secundária 12545, Webjet 5856. Obrigadão, bom trabalho. Obrigado. 75? Gente, autorizou ataques até o ponto de espera via pátio, via Índia no ponto de espera, chama a torre na frequência 118 decimal 95, quer negar no 0 no meio. Via Índia, torre 395. Azul 4462, atento ao meu gol que está indo para o ponto de espera. Autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Juliette 03, 4462. Quem é esse grata? Oceania 6314, clear to Juliette, gate 05. Clear to taxi via Juliette to gate 05, 6314. Short. Short 1000 feet, I'll call you established on ILS, go 1396. Boa noite, 07, confirmando baixar travado? Afirmo. Boa noite, 07, o vento 100 graus com 1-3 nós, o altímetro permanece no 0 no meio, pouso autorizado, pista 1-0. Pouso autorizado, pista 1-0, boa noite, 07. Boa noite, 649, estou saindo do tráfego, mantém um ponto de espera. Boa noite, boa tarde, está na identificação, chegada bom, se desse, mantenha 050. Chané 6321, na informação em curso é novembro. Pronto, cópia? Pronto. Chané 6321, autorizado Brasília. Eu piso Luna 7 até a Pino, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 320, saída Arbor, transição Elefa, pista 1-0, com primeira curva à direita. Acione 5016, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 320, Brasília, número 1. Quem é que não informa após o pouso é o pátio 5? Isso. Center. 0 Guarulhos, escuta para cópia. Stand 3155, autorizado Guarulhos. Eu fiz o 44, saída da El, Leda, Eudes. Pistão no zero com primeira curva à direita. Acione 5022, frequência do controle 120, decimal 8, nível autorizado 340. Nível autorizado 340, tomado 4, desviando do 44. Decola da 10, curva direita da El, Leda, ponte 022, transponte 20, controle 6. Estão autorizando 55, confirme transponder copiado. Afirmativo. 5022, confere. Reporte pronto para o estacionamento. Reportará pronto para o estacionamento. Bom, boa tarde, boa noite, 07, livrando. Boa noite, 07, autorizado ataque Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, boa noite, 07. Bom, azul 4113. Azul 4113, a informação em curso é a novembro. Pronto, cópia. Debatiu. Azul 413, autorizado Campinas, e UP Zulu no meio até Bravo, até Zulu, pode conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EOL da Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5005, frequência do controle 120, decimal 8. Entendido, autorizado 4113, Campinas 360, UP Zulu no meio até BHZ. A saída da Euleda Bridge, pista no zero, transporte 5005, confirmação 208. Azul 4113, confirme nível autorizado e primeira curva direita, confirme? 360, curva direita, da Euleda Bridge. Azul 4113, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Portarão. Um ajuste no zero no meio e mantenha a pista desfriada. Patrulhão, decolado de Salvador 25, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Meu Romeu Oscar Bravo, prossiga. SG801. Oceané 6327, wait. Salvador, Gondo 649. Romeu, Romeu Oscar Bravo, ciente, mantenha-se em condições usuais, 500 pés, corredor axé. Controle Salvador, Gondo 649. Gondo 649, boa tarde, contato radar, saída da ELSA, mantenha 240. Saída da ELSA, 240, obrigado. Track, reporte, pista livre. Se eu fiz notificação na sala IS, eu vou para Romeu, Romeu Oscar Bravo. Notificação na sala IS. Controle Salvador, muito boa tarde. SG-729, informação mais inclusão 210-180 na Brasil, Alagoas. Para Romeu, Romeu Oscar Bravo, acione código 0223. Jet 5729, boa tarde, sendo indicação, chega da Bonf, desce e mantenha nível 060. Chegando 060 na Bonf, 1396 on ILS, running inside. Roger, complete final, ILS X-ray procedure and contact the tower on frequency 118.95. 118.95, for 1396. Boa tarde, Tripe 5627, cliente da informação November, no pátio 3, para autorização Aracaju, se puder coordenar o nível 130 e informar a saída prevista. Senhor, solicito o nível 130, estamos aqui 190. O senhor irá aguardar a coordenação? Aguardamos. Gente, 130 solicitado, né? Afirmativo, 130, se puder autorizar a saída Conte. Gente, aguarde por gentileza. Tango Juliette Sierra Tango, chame Recife na frequência no 260, secundária no 288. Genesis 327. Abuse Tarap, report text. Clear for push Tarap, we report for text. Trip 5627, pronto, copy. Pronto. Trip 5627, autorizado Aracaju, nível 130, conforme solicitado. Saída Conde, pistona 0 com primeira curva à esquerda, acione 0260, frequência do controle 120, decimal 8. 5627, autorizado 130 para Aracaju, sai na Conde, sai, cola da 10 com curva esquerda fora. 0260, transponder, 120, decimal 8, 0, controle de saída. Trip 5627, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, remota 06, pátio 3. Reportaremos. Desça para 2 mil pés, ajuste no zero no meio, autorizado LS, X-Way, pistão no zero, reporte utilizado. 2 mil, reportaremos o gol no 649, Recife, no 251, secundária, 133-25. 1251, 133-25, obrigado. No 396 no solo de Salvador. Go on trips 1396 on the ground at 31. When you vacate, contact you 121 small liner. 121, thank you. Um helicóptero 12 horas 5 milhas sem informação do modo Charlie, mantendo no momento 500 pés. Alfa CR 50. 500, Salvador on ground. Good afternoon, go 1396. Go 1396. Approved taxi. Alpha report hold short Juliet. Alpha, I will report hold short Juliet. Go 1396. Zero me at 3 Salvador Ground, Ocean 6327 for taxi, 65 on board, 3 hours and 30 minutes, alternate Salvador. Ocean 6327, confirm, alternate. Salvador. Ocean 6327, Roger, approve the taxi until holding point via India. Closing point, contact tower and frequency 118.95, QNH1016. Clear to taxiway India to holding point, runway 10. Holding point, call tower 118.95, Ocean 6327. Sana 6327, QNH1016, confirm? Confirm, 1016, QNH. Roger, Objeto 5729, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 2109, 5729. Objeto 5729, reautorizado, desça para nível 050. Descendo 050, F5729. Taxi Juliet, gate 01. Taxi Juliet, gate 01, go 139ers. Salvador Tower, good afternoon, Ocean 6327, holding point ready. Chinese 6327, cleared line up and take off runway 10, windy 100 degrees with 12 knots. Clear to line up and take off on runway 10 for Ocean 6327. Zona 7, desce para 3.000 pés, ajuste no 06. 3.000, 06. Entre Zona 7, reautorizado, desça para 2.000 pés, ajuste no 06. Desce para? 2.000 pés, ajuste no 06, tá entre 2.07. 2.000, 06, tá entre 2.07. Objeto 5729, reautorizado, desça para 3.000 pés, ajuste no 06. Descendo para 3.000, com a gente na 0 no meio, web 7.29 está livre de restrições, pelo? Livre de restrições em pelo, web 5729. Gente, o 5729. Trip 5446, complete final, chame torre 1-9-3-9-5. 3295. Oi, Salvador, é o trip 5446, estabilizado X-ray. 5446, boa tarde, altímetro no 0 no meio. Tráfego já avistado, baixar travado, confirmando? Ainda não. Reporte quando, por gentileza, aguardando a autorização de pouso. Ciente. Azul 4113, portão 8, pushback acionamento. Azul 4113, coordena com a equipe de solo, reporte para táxi. Boa tarde, táxi. Solo, Salvador, tá 3155, notar pushback acionamento, que 09. Só 3155, aguarde para push. É o segundo no setor. China 6327, airborne at 3436, contact 120, decimal 8. With the contact, dial departure, climb and maintain flight level 240. Climb and maintain 240 for Ocean 6327. Firma o trip. Baixar travado. Certo, livre pouso, pistão 0, 100 graus, com 129 ao vento. Livre pouso. Salvador, objeto 5729. 321, não está no 612, para o pushback acionamento. Chané 6321. Coordena com a equipe do solo, reporte para táxi. Contratado, 321. Confirme, o senhor está retornando para Salvador? Gente, no meu pé e Guardião 05. 5729 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 140. Desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportará estabilizado FG 5729. Eco Zulu Novembro, cópia. Autorizado Serra, Novembro Bravo, uniforme, nível 085. Pista 197 com primeira curva à direita. Sai da arba após direto destino. Acione 5011, frequência do controle 120.8. Plano visual, som aguarde com a torre de utilização. 5729 autorizado, desça para 2000 pés, ajuste na 096. 2016. Confira? Exo November, prossiga. Gente, já. Eu já tenho um ponto cópia aqui para seu, pro senhor, por gentileza. Papatango Eco Zulu Novembro, autorizado Sierra Novembro Bravo Uniforme, corredor Axé, pista 17, com primeira curva à direita. Está restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Acione 5011, frequência do controle 120.8, aguarde para cotejamento. Salvador, 35446, Branco. 35446, autorizado Alfa Kilo, atende o sinalizador no PAC 3. Alfa Kilo, PAC 3. Eco Zulu Novembro, cotejo. Zulu Novembro, cotejo, por gentileza. Papatango, Eco Zulu Novembro com 4 a bordo para acionamento e táxi, chame a torre na frequência 118.95, bom voo. Salvador Azul 4113, está pronto para o táxi, 9:30 a bordo, tem 5 horas de autonomia, oferta Ribeirão Preto. Azul 4113, autorizado táxi até através do 06, irá seguir a aeronave da Avianca, irá cortar agora para táxi. Positivo, vai até o programa 06, pega a Avianca, o 4113. Falou, tá, pega a marca. Confirme. Sim, estou autorizado após a unidade de táxi da Azul. Ordem de grito sol, reporte para táxi. Bora. Sané 6321, confirme quantos minutos irá para táxi? O Sané 6321? Pois. Confirme estimado para início de táxi, por gentileza? Nesse momento, estamos pronto para o táxi. Estamos com 4:20, Fernando Goiânia, POB 115. Confirme só horário de autonomia? Autonomia 4:20. 4:20, 115, Goiânia, autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, quem negar 1:06, bom voo. Ok, via Pátio 1, Índia, com confirmamento 16? 1:06. 1:06, obrigado. A torre é 1895, hein? 1895, acionei 6321. Azul 4113, irá seguir a nave da Avianca até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, quem negar 1:06. Oi, Silvio, pega a Avianca. Ponto de espera, 18.95, 4113. Então, 3217, autorizar táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporta Juliette, então 3217. 6327. Confirma. Uso pista no zero, tráfego avistado, vento 100 graus com 11 nós. Pouso autorizado, pista no zero, objeto 5729. Sem animais. Flight level 160, Chanel 6327. 160, final. fly level for Ocean 6327. Cheques 190 aguardando apenas o tráfego na curta final, bang da Webjet. Trip 5627, coordena com a equipe de solo, reporte para táxi. É, se mantenha nível 050. Mantenha a terceira chegada, gol no 075. Channel 6327, contact GC from frequency 125.1, if enable 133.25. Call Receive Center, 125.1, if enable 133.25, Ocean 6327. São 307, mantém a posição, aguarde a passagem do Airbus da companhia, que irá taxiar em alguns instantes. Mantém. Paulo Salvador, tá 3155, pronto para o táxi com 169 a bordo, 410 de autonomia, alternando com 5. Então, 3155, 169, 410, confins, confirme? Autorizar táxi até o ponto de espera via PAT, 1 Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 10, 16, bom voo. No ponto de espera, chamará a torre, 3395. Paulo, tem 3207? Paulo Salvador, muito boa tarde, 75729, livrou. 95729, autorizado táxi Alfa, repostar ingresso na Juliette. Autorizado táxi Alfa, reportante do Juliette, 5729. 32117, quase mais distante, por gentileza. Está condicionada após passagem do Airbus da companhia. Ingresso na Juliette, portão 10. Gente, após 10, tá 32107. Salvador 4113, boa tarde, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Salvador de Papatango, Eco Zulu November. Papatango, Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais no mil pés, corredora de terra, reporte para o bar. Decolagem, pista no zero, vento 100 graus, cono 2 nós. Azul 41 no 3, após o Airbus da Oceanera Avianca, ali mantém cabeceirão no zero. Azul 2, ali mantém no zero, azul 41 no 3. Aham. Guardião 0. Juliette 729. 271, Eco Zulu November. Confirme o Eco Zulu November, Zalito. Confirme. Sutan ingressa 3 Juliette, portão 2 Web 729. Subo inicialmente para 2.500 pés, em forma justa no 0.6. No 0.6, fazendo 2.500, no 0.6, grato. Reporte para ingresso no pátio principal. Reportaremos para ingresso no pátio principal, 5.600. Do subúrbio, pressiona pouso no CAP. Comando nacional para pouso, Guardião 05. Comando nacional para pouso.